o dia 5 de outubro na história. 1908, a Bulgária se declarou independente da Turquia e Ferdinando Gotha foi proclamado rei. 1942, o cruzeiro entrou em circulação e passou a ser moeda oficial do Brasil em substituição ao réis. 1969, entrou no ar no Reino Unido a série Monty Python Flying Circus. Com esquetes rápidos e humor original, a série se tornou um dos maiores sucessos humorísticos da história da TV e ficou no ar até 1974. 1974, o americano David Kunst terminou a primeira volta ao mundo feita a pé. Ele gastou 21 pares de sapatos e demorou 4 anos para completá-la. 1980, a atriz Dorinha Durval, que interpretou uma das irmãs cajazeiras na novela O Bem-Amado, matou o marido com 3 tiros. Ela foi condenada a 6 anos de prisão em regime semiaberto. 1986, veio à tona o escândalo Iran-Contras, em que o governo norte-americano usava o dinheiro de vendas secretas de armas ao Irã para financiar as atividades dos Contras, guerrilha que lutava contra o governador sandinista de esquerda na Nicarágua. 1988, a nova Constituição brasileira foi promulgada por Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Esses são os fatos que fizeram o dia 5 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.